Confirme. Aguarde. A informação que o solo nos passou foi para ingressar à direita na Delta. Agora nós vamos verificar se a informação que ele nos passou foi essa. Confirme. Senhor, a informação que o solo nos passou foi ingressar à direita na primeira taxiway, que é a Delta. Pronto, se eu montar na Delta, mantenha a posição na Delta, e aguarde. Está aguardando, 6310. Passarelo 9808, na escuta? O 9808, ciente, informe visual com campo, vento 200 graus, 18 nós. Quanto ligou no 398? Esperando 11895, ok? A torre está em 11895. 98. Na flor do serviço 363, reporte final ILS. Fala 362, 10-4-2-500-363, de forma nacional, gol ao mesmo. Firmo, 200 graus, 179-9808. Pode confirmar, 6-7-4-8? 6-7-4-8, desça 3 mil pés, ajuste 1-0-2-0. Vou dar uma previsão para o gol 985. 9808, considere o solo aos 30, prossiga o táxi em frente até o final da pista, ok? Libere a pista aqui no final via taxi Charlie e mantenha minha escuta aguardando transferência. Nós estamos trabalhando apenas com uma taxiway, tanto para ingresso quanto para decolagem, devido a uma aeronave que furou o pneu na taxiway Alpha. A gente só está com acesso apenas, então o senhor vai aguardar a autorização. O gol 1-6-3 para ingresso. Ele segue o ATR da Passaredo. Mantenha a minha escuta aguardando transferência. No meu Xené 6-1-6-3-1-0. O Xené 6-3-1-0 entendeu que vai ingressar na pista e seguir o Passaredo. Afirmativo, ingresse na pista, táxi via pista para liberar aqui na Taxi Charlie, ok? Sim, vai liberar na Charlie. Passarelo 9808, informe o teto que avistou a pista. Informe o teto que avistou a cabeceira 28. 500 pés, senhora. Passarelo 9808. Ok, ciente. Salvador, está 3662, sente da informação Foxtrot, pronto para a cópia natal. Salvador, 3662, só um minuto cópia, prepare a Aronze Par. Aronze Par, ciente. Passarelo 9808, libere a esquerda, agora na Charlie, chame o solo, 121, decimal 9. Esquerda 1219, passeio 9808. Tá ok. Passeio 9808, Salvador. Boa noite, passaria de 9808, táxi Alfa Índia, pátio principal remota 14. Alfa Índia, pátio principal remota 14, passeio de 9808. Romeu Tango, táxi via Alfa, reporte para ingressar na Juliette. Táxi via Alfa, após Índia, pátio principal, portão 612. Alfa, Índia, pátio principal, portão 612. Salvador, boa noite, Gol no 604. Gol no 604, continue a aproximação, cheque trem, reporte visual com campo, QNH 1020. Continua no 604. Para 6310, então. Portão 612. 612, obrigado. Taxi Matangro, Rumo Tango, Alfa, Juliette, observando o Airbus da Avianca, após cruza o pátio principal e reporte na Lima, Rumo Tango. O 1693, próximo, pode ser a 28, pronto. Gol no 6, mantenha no ponto de espera. Vai manter, gol 163. 885, portão 2, está livre. Gol pushback, chame táxi. Livre, reporta para o táxi, gol no 885. Mantendo com a equipe, vai fazer o pushback com a cauda voltada ingressando na Taxi Índia, ok? Gol no 885. Cauda para o táxi. Para o Sola. Web 527, pode fazer simultâneo com o Gol. Correção autorizada, LS Zulu, forma estabilizada. Descendo para 2000, autorizado Zulu da 28, vai formar estabilizado. Travado, visual com a pista, gol no 604. Gol no 604, tem livre pouso, cabeceira 28, vento 200 graus, o nome é nós, com pista molhada. 604. Solo na frequência 121 decimal 9. Ao final, Ivan Lascar, 219, Moro Federal. Fica mais curto. Tinha sido instruído anteriormente se eu ingressasse com a cauda na Taxi Índia. O senhor está prosseguindo para onde agora? Ah, foi para lá embaixo. Espera aí, com a coordenada de volta. Se prosseguir em frente, então prossiga aí com o push. até a entrada do pátio 3, para depois liberar via Juliette. Boa noite, 5. Agilizando, gentileza. Pode empurrar até a saída do pátio 3. Continuar com a cauda até liberar o pátio 3, seu gol no 85. Negativo. Lotango Gol. Essa é a Taxi Lima. O senhor vai manter a Taxi Lima e vai chamar 118-95 a torre para prosseguir. Boa noite. Informa na Oloque, 398. O senhor acaba de formar chuva moderada sobre o campo. Gente, graças, 398. Boa noite, Gol no 604, Alfa Índia para o portão 02. Alfa Índia para 02, 604. Pode confirmar o vento para o 6748? Leve 6748, vento de 2,90 graus, 1,5 nós. Muito obrigado. Cinco, dois, um, meia, aguarde cópia número 2. Aguardará o trip 5216. Companheiro, é na Quebec, ok? Chamando a Quebec. Esse trecho aí da Mike até a Lovema está interditado. Chama na Quebec para ingressar via Quebec, tá? Que vai ser pela pista. Número 2 agora no setor, aguarde as 4071, não mais 5 minutos. Aguardado. Zona 7. O Gol, autorizado ingresso ao 7, reporte frequência livre. O Gol, ano 398, está autorizado ILS. Autorizado ILS, 398. Pouso cabeceira 28, vento 210 graus, 14 nós. Autorizado pouso na 28, 6748. Solo Uno 885 está com Uno 87 a bordo, 3 horas e 50 de autonomia, alternando o Galeão, pronto para o táxi. À direita, Juliette e Alfa, e reporte antes da Taxi Delta para prosseguir, Uno 885. Juliette e Alfa, reporte antes da Delta para prosseguir, Uno 885. Já teria autorização do TAN 3662? Temos a 362 Natal, nível 370 está autorizado, via Pesolu 10, decola da ficha 28, após decolagem curva direita na subida Aron, transição Zipar, aciona 5042, controle 120, decimal 8. TAN 3662, ciente, autorizado Natal 370, via Pesolu 10, decolando da 28, primeira curva direita na saída Aron, transição Zipar, transponder 5042, controle 1208. Vai estar 3662, portão 8, chame pronto, pushback. Está 3662. Solo, Salvador, web 6748, livrou a esquerda na sua escuta. Gente, táxi via Alfa, agilizando, próxima à esquerda via Kilo, táxi via pátio 3 e reporte para ingressar no pátio principal, web 6748. Alfa, Kilo, pátio 3, vai reportar para ingressar no pátio principal, 6748. Kilo, essa próxima esquerda, o web 6748, ok? Essa primeira esquerda aí. Deixa eu ficar. 3, 9, 8. aproximação para pouso, reduz a check-train, chame a torre, 1-1-8-95. Vai reduzir, vai chamar a torre 2895, gol 398, obrigado. Vai chamar a torre 1-1-8, decimal 95, altímetro no 020, tem um bom voo, boa noite. Afirmativo, pós leve livrar, prossegue até o final, pode esperar da 28 e chama a torre 2895, obrigado, bom trabalho. 5827, portão 4, está livre o pushback, vai coordenar com a equipe do solo, vai iniciar o pushback com a cauda voltada para o ingresso na taxiway Índia, ok? Gente, autorizado acionamento pushback, cauda para a Índia, 57. Estimativo, chame táxi. Está na frente. 398, informação, está avistando o teto de 500 pés com chuva leve com a pista molhada. Gente, 3-9-8. Voo no 6-1-3, decolou aos 4-4, chame controle na frequência 1-2-0-8. 2-0-8, 6-4, 1-6-1-3, boa noite. Meia 1-3. Controle, boa noite, gol 1-6-1-3. Gol 1-6-1-3 por controle. Acima, cruzando 2200 na saída. Contato radar, câmbio. 6-1-3. Próximo pátio principal, 6748. Ingressa para o portão 05, web 6748. Portão 05, 2-1-6, Aracaju, copia 190. Afirmativo, confia o TRIP 5216. Aracaju, TRIP 5216, está autorizado, nível 190, via Golf 677. Decola da pista 28 após a decolagem de curva direita na subida Aron. Após direto Caju, aciona 5051, controle 120, decimal 8. 398. Luno 398, autorizado pouso, cabeceira 28, vento 200 graus, 149, atentando a pista molhada. Atento a pista molhada, autorizado pouso na 28, gol 398. Trip 5216. Hoje na subida Aron, transição Caju, ok? Ok, transição Caju, obrigado. Correto, trip 5216, no pátio 3, chame pronto, pushback. Maná, obrigado. Solo Web 5827, pro táxi 141 na borda, autonomia de 3 horas e 40, antena config. Se pátio principal, após via pátio 3, reporte antes da taxa Kilo para ingressar na Alfa, na minha escuta Web 5827. Principal, parte 3, antes daquilo para ingresso na Alfa 527. Salvador, Sané 6310. 310, para Recife. Temativo, pronto para 4. Para Recife. Só um minuto, preparem Aron. Subida Aron, ok? Só um minuto, copo. Ok, aguardando, prepara Aron. 4071, portão 1, está livre o pushback, chame táxi. Livre, pega. Luno 398, no solo aos 48, taxi até o final da pista, libera o taxiway Charlie, chame solo na frequência 1-2-1-9. Até o final da pista vai liberar na Charlie após 1-2-1-9, 3-1-0, cópia? Prossiga, 6-3-1-0. Na 6-3-1-0, Recife, nível 350, está autorizado via Peruísque 58. Decolou da pista 28 após decolagem de curva direita na subida Aron, após direto Recife. Aciona 5041, controle 120, decimal 8. Acionar 6310, interior autorizado para Recife, nível 350, Upper Whiskey 58. Decola da pista 28, primeira curva direita, subida Aron, após Recife. Aciona 5041, controle 120.8, Oceané 6310, confirma informação Gol. Correto, Oceané 6310, informação agora é hotel, informação hotel, no 62, chame pronto, pushback. Ok, 071. Para o link, chame na passagem, link 62 na 08. Solo, Azul. Chega Azul, Azul 071, não? Confirma as instruções de pushback, parece que tem um avião aí chegando aí. Calda para Juliette aí. Pode, por gentileza, só mais uns 30 segundos e manter a posição. Azul com a 071 já estará acordando, ok? Manter a posição, por gentileza. Solo em 1, Uno 219, para prosseguir com o táxi. 219, gato. 950-0587, boa noite. Para o curso estacionado, tá? 3662. Mantém a escuta aguardando, 3662. Aguardando. Solo, Bruno 398, livrou. Agilizando, via Índia para o portão 04, Bruno 398. Via Índia para o 4, 398, é gol. Ponto 200 graus, 149. Livre decolagem da pista 28. Livre decolagem da 28, Bruno 885. Com a cauda ingressando para Taxi Índia, ok? Para após prosseguir o táxi via Pátio 3. Depois consegue táxi 431. Ativa, a aeronave já liberou a retaguarda. Pode prosseguir com a cauda ingressando na Taxi Índia. Manter posição que não tem chamador no gate 4. Já está sendo informado. 62, portão 8, com a livre pushback no táxi. Livre push acionado, tá? 3662. Decolou 851, chama o controle, Salvador, frequência 1208. 1208, Bono 885. Salvador, Bono 885, decolado, passando 1200. Bono 885 é o controle, está em contato, radar, suba sem restrições. Olha o nível autorizado, cara. Subindo sem restrições ao 360, Bono 885. Boa noite, passeio 9802. Passeio 988. Boa noite, informação hotel, prossiga. Só um minuto, cópia, passeio 9808. Aguardando. Salvador, boa noite, opção 38503, está ciente das condições da Golf? Solicita autorização de tráfego, Fortaleza. Mantém a escuta, número 2, 358, boa noite. Prepare a subida Momo, transição Froti. Ok, obrigado. Alô, Salvador, Azul 4071, está com 111 a bordo. 4 horas e 40, Tenado Ribeirão para o táxi. via pátio 1, pois ingressando no pátio 3, via Kilo e Alfa, ponte esperada 28, torre 118-95, altímetro no 020, bom voo, azul 071. Atenção, táxi via pátio 1, pátio 3, Kilo e Alfa, quando lá chama a torre 1895, altímetro no 020, é o azul 4071. WebJet 5827, decolou 55, controle frequência 1208. 208, 5827. Controle Salvador, boa noite, Web 5827, passa 1600. Web 827, este é o controle Salvador, suba sem restrições para o nível de cruzeiro. Subindo ao 360, solicita para o Edileda, Web 5827. Autorizado. Para o Edileda, 5827, obrigado. Rotan 3662, pronto para o táxi com 163 a bordo, 2 horas e 45, Fortaleza. Obeu, Rotan 3662. 163, 163. Dois pátio principal, após, vai prosseguir via pátio 3, Kilo e Alfa, ponte esperada 28, torre 118-95, altímetro no 020, bom voo. Pátio 3, Kilo, Alfa, com espera da 281-1895. Altíssimo, está no 3662.